seu lado sempre andando. Queria ser seu anjo da guarda, poder te proteger. E ao seu lado sempre andar. E eu descobri que não consigo me afastar. Só penso em te ver, nega furiosa. Queria ser seu anjo da guarda, poder te proteger, ao seu lado sempre andar. Queria ser seu anjo da guarda, poder te proteger, e ao seu lado sempre andar. E eu descobri que não consigo me afastar. Só penso em te ver, nega furiosa. DJ Ademi é quem vai tocar na nega furiosa. Nega furiosa. DJ Ademi é quem vai tocar. Na nega furiosa.